seja possessiva e que isso é muito ruim. É meu defeito, eu só sei amar assim. Vai, sai pra beber com os amigos e falar mal das outras. Que precisar de liberdade, o casamento te consome. Que já não me suporta mais. E que isso é muito ruim. É meu Deus.